Bom, assunto a ser colocado aqui hoje é Dia dos Mortos. Por que Dia dos Mortos? Porque amanhã é Dia dos Mortos, Dia dos Finados. Então, todos os anos, quando passa por essas datas aqui, né, de homenagem aos finados, né, que se chama de Dia dos Finados, a gente aqui na Casa Espírita, a gente costuma falar um pouquinho nesse fato, né, nessa homenagem que a gente, que toda a comunidade, digamos assim, internacional, principalmente a comunidade cristã, homenageia os que já partiram, aquelas pessoas que já não estão mais entre nós no mundo dos encarnados. É sempre importante também a gente saber uma questão bastante interessante, que é a questão histórica, de como é que surgiu o Dia dos Mortos, ou Dia dos Finados, que é uma palavra um pouquinho mais bonita, né, instituída pela Igreja Católica. Mas, na verdade, é Dia dos Mortos, Dia das pessoas que já morreram. Isso aí já há 5, 6 séculos, no século VI e depois século V, já antes de Cristo, mais ou menos aos 2.500, 2.600 anos atrás, o povo celta, a civilização celta, que viveu mais ou menos naquela região da Bélgica, da Alemanha, enfim, lá no norte da Europa, e uma parte central da Europa, onde existia a civilização celta. Entre eles existiam também os monges druidas. Mas a civilização celta, ela já naquela época, ela já tinha dentro deles a ideia reencarnacionista, a ideia da reencarnação, a ideia da pluralidade das existências, a ideia de que as pessoas, quando morriam, elas ficavam um tempo e depois elas iam retornar. Já naquela época existia essa ideia, essa ideologia reencarnacionista pelos celtas. Então eles cultuavam, eles não tinham igrejas, eles não tinham, digamos assim, templos, que nem a gente tem hoje, mas eles, na floresta, no meio das árvores, principalmente as árvores maiores, eles cultuavam, sim, eles homenageavam os seus mortos, e eles, de certa forma, eles evocavam a energia da floresta, a energia natural, onde existe, que existe, que ela é, digamos assim, já natural dentro de um mato, dentro de uma floresta. Eles, de certa forma, eles já evocavam essas energias positivas para que os seus antepassados, as pessoas que já haviam morrido, elas tivessem mais força e mais ânimo de poderem renascer de novo. Naquela época não existia a palavra reencarnação. Existia sim a palavra nascer de novo. Certo? Então, eles utilizavam dessas energias e desses rituais, desses cerimoniais, para, digamos assim, ajudar a seus antepassados a novamente virem renascer entre eles. Então, eles eram reencarnacionistas. Depois do século I, depois de Cristo, que é mais ou menos uns 500, 600 anos depois, os romanos, eles dominaram quase que totalmente a civilização celta. E a palavra dominação é uma palavra bastante amena, é bastante suave. Eles, na verdade, quase mataram todos da civilização celta. Sobraram muito poucos. Mas existe uma coisa: apesar da violência e apesar das atrocidades que os romanos cometiam entre as civilizações que eles dominavam, que eles conquistavam, existia uma coisa boa neles, que eles não destruíam a cultura religiosa, a política sim, mas a questão cultural, religiosa, social, enfim, os usos e costumes religiosos e sociais de cada, digamos assim, de cada comunidade ou de cada civilização, eles até, em certos casos, assimilavam para si próprios. Tanto que os romanos, já no século I, já no século II, isso há 1.800, 1.900 anos, eles já assimilaram a questão da cultuação aos mortos. Eles já faziam esse tipo de culto aos seus mortos. Apesar de serem extremamente ateus, apesar de serem politeístas, de não acreditarem somente num Deus, mas sim de vários deuses, de serem extremamente violentos, assim mesmo eles cultuavam, sim, os seus mortos, através daquilo que eles aprenderam dos celtas. Aí depois, no século 7, depois de Cristo, aonde então a Igreja Católica Apostólica Romana dominava totalmente, não quase que totalmente, mas totalmente, todos os usos, costumes, todas as ideologias políticas, religiosas e culturais, já no século 7, então o Papa Bonifácio IV, ele instituiu o dia... o dia de todos os santos, dia 1º de novembro. Até uns 30, 35 anos atrás, era feriado. Era feriado dia de todos os santos, dia 1º de novembro, e também dia 2 de novembro, dia dos mortos. Por que que ele instituiu esse dia? Porque ele achou que nessa... ele também trouxe dentro dele essa ideia de que havia... diria que existia alguma homenagem. Então ele instituiu esse dia de todos os santos porque isso era uma homenagem a todos aqueles que haviam perecido, que haviam morrido nas arenas romanas. Os católicos que foram torturados, que foram mortos no início do catolicismo, lá nas arenas romanas, quando eles largavam os leões ou crucificavam os católicos para matá-los. Isso aí era uma diversão, era um circo onde os romanos se divertiam através do sofrimento daqueles que acreditavam na época na ideia de Jesus. Mas ele também acreditava, e ele instituiu essa data mais ou menos parecida com a mesma data em que os celtas prestavam homenagem aos seus mortos, final de outubro, início de novembro. Continua a mesma época. Já no século XI, então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela instituiu o dia em homenagem aos mortos, dia 2 de novembro. Isso foi instituído lá no século XI. Então fazem praticamente já 1000 anos, ou 950 anos, 1000 anos, que já se homenageia, já se cultua a questão, essa questão do dia dos mortos, que foi denominado como dia dos finados. Finados por quê? Porque a palavra finados quer dizer fim, terminados. Finados, eles terminaram a sua existência nessa etapa de suas vidas. Né? Bom, tudo isso é uma questão histórica, que às vezes precisa ser colocada porque para as pessoas entenderem que não é uma tradição aqui de nossos imigrantes italianos e muito menos dos brasileiros ou nordestinos ou de quem quer que seja. Não, isso aí é uma tradição que já vem há 2.500, 2.600 anos. É algo que é muito antigo, muito antigo. Ah, o Espiritismo tem 160, 170 anos, desde o início. Tá. O que que o Espiritismo pensa, digamos assim, do dia dos mortos? O Espiritismo kardecista, o Espiritismo baseado naquelas ideias do Livro dos Espíritos, as ideias básicas do Kardec, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, enfim. O que que o Espiritismo pensa a respeito disso? Bom, existem duas maneiras de colocar a ideia. Em primeiro lugar, se nós formos ser lógicos e coerentes, partindo-se de um princípio que o Espiritismo prega a inexistência da morte e sim uma vida após vida, não existe morte e sim uma vida após essa vida, bom, não teria importância nenhum o dia dos mortos. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não morreram, elas simplesmente mudaram de plano, do plano material para o plano espiritual. Mas aí vem a questão cultural, a questão religiosa. O Espiritismo é uma ideologia, eu diria que é uma filosofia de vida, eu diria até uma maneira de pensar, que não quer de maneira nenhuma diminuir a maneira dos outros de pensar. O Espiritismo não é proselitista. As pessoas que estão dentro de uma casa espírita séria não são prosélitos. O que é o proselitismo? Proselitismo é quando as pessoas acham que a ideia deles, a ideia, a ideologia religiosa ou política deles é a certa e a dos outros é errada. Então seria totalmente desconexo, incoerente e insensato nós, dentro de uma casa espírita, acharmos que isso está errado. Por quê? Eu fui criado dentro de uma família católica, apostólica, romana. Meu avô foi sacristão. Todos nós aqui tivemos pais, avós, bisavós, criados, educados dentro de uma religião católica, apostólica, romana. Então seria totalmente incoerente e insensato de nossa parte achar que isso está errado. O que existe dentro da ideologia e dentro da ideia espírita é a ideia de que nós temos que respeitar a ideologia religiosa dos outros. E se a nossa família costuma cultuar os mortos, costuma ir na missa no cemitério, costuma, enfim, fazer todas as homenagens, levar flores, nós devemos sim também fazer a mesma coisa. Nós não devemos ser diferentes, porque nós estaríamos querendo estar acima de tudo isso. E nós não temos esse direito. Nós devemos sim participar também. E a oração para todos aqueles que partiram da nossa família, de outros, da nossa comunidade, ou quem quer que seja, não vai fazer mal nenhum. De maneira alguma. Então, aquilo que o Espiritismo prega é o não proselitismo. Já falei antes. Proselitismo é a ideia de que nós estaríamos certo e eles errado. Não. Isso, quem faz isso aí hoje é outras crenças, digamos, islâmicas, fundamentalistas, que acham que estão sempre certas. Nós não fazemos isso. Dentro de uma casa espírita, a gente respeita a ideia, a gente respeita, digamos assim, essa cultura religiosa da nossa região. E se nós formos lá, não vai fazer mal nenhum, e vamos rezar para os nossos mortos, que só vai fazer bem para eles. Obrigado.